é máquina do tempo e eu tô no comando. Tome seus assentos, vão se acomodando. Bem-vindo à minha infância, quando a minha vida começava. E adivinha onde é que eu tava? Eu tava lá na rua, desde de manhã, acordando os vizinhos com carrinho de rolimão. Era o Oswaldinho, nem era o espião. Brigava com o Samir de comandos em ação. Rodava peão, mas não empinava pipa. Os meus pipa rodava, embaraçava, era mó zica. Ninguém acredita, mas era bem assim. O meu primeiro skate eram pedaços de patins, presos numa tábua, cortada em retângulo. Quem via se assustava, mas sem escândalo. Só queria andar de skate, que nem o Tony Hawk. Aprender a dançar break, que nem o Michael no Moonwalk. Bem-vindo de volta! Não via futebol, nunca curti esporte. Só assisti o vôlei pra ver as minas de short. Com olho de tandera, que nem os Thundercats. Eu viajava na bunda das chaquetes. A noite era o sal especial no Canal 7. Pari de carnaval na Rede Manchete. Coisas de moleque, na pré-adolescência. Fazem que a malícia acaba com a inocência. Até a primeira experiência, mas aí é outra história. E eu vou descendo na Alameda da memória. No tempo de escola, na hora do recreio. Se a roda era de break, eu tava ali no meio, rodando de cabeça. E olha que perigo, se vacilar até hoje ainda consigo. Vem comigo, que nem o Bula de Andrade. Essa é pra matar a saudade. Bem-vindo de volta. Não tinha CD, era fita ou vinil. Quando a fita enrolava, era o puta que pariu. Tinha Basf, Sony, TDK, Scott. Mas antes de gravar, tinha que limpar o cabeçote. Deixar tudo preparado, play, hack, pause. Pra gravar misturado, reggae, rap, house. Não tinha download, não tinha arquivo. Tinha que gravar do rádio tudo ao vivo. Ultrapassado antigo, mas eu me lembro com saudade. Do que eu não podia, porque não tinha idade. Queria ir nos bailes, passar a noite fora. Mas pra minha mãe ainda não era hora, então eu ficava em casa e cada um na sua. Em frente da TV vendo o grito da rua. Se você não lembra, eu só lamento. Você não é daquele tempo. Vou mandar 10 pau e estamos começando. Por que 10 pau? Por quê? Porque realmente a música é maravilhosa.